Jesus e da bebe vive, viste em minha como eu. Por isso te quero tanto e te dei meu coração. Tómalo, tómalo, tuyo és, mío no. Tómalo, tómalo, tuyo és, mío no. Jesucito de mi vida, fuiste mía.